Um tempo pra mim, aprendi a confiar em pessoas que jamais imaginaria. Desconfiar de alguns amigos que se diziam. Ainda continuo naquele cão de sempre, mas no mexicano, no mexicano uma porção de scratch. Filha da puta, agora vou à luta. Consumo meu espaço, semente suja. Rima pode vir pra cima, agora tem a minha família herdeira na produção. E a minha vida, trabalho sério, estou falando sério. Talento na rima, te digo, não sou cego. Minha gangue é essa, não falo com pressa. Se não toma no cu, é, toma na testa. Festa é uma decadência. Mudou, morou, tráfico de influência. Que não paga um pau, não sou normal. Como muitos por aí que só fala, mas não tem moral. Aqui fazemos acontecer, lá em casa pra você. Minha quadrilha é essa, não sou neguinho de festa.